amor. E assina Maria, serva de Deus. Quando Eurípides recobra a lucidez, ele apaga rapidamente a tabuleta e em pouco tempo o colégio Allan Kardec seria referência em todo o Brasil de modelo de educação, modelo de reforma íntima, com aulas de espiritismo todas as quartas-feiras. Então estes homens que tiveram essa faculdade maravilhosa, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira e tantos outros, vêm nos falar da graça, da beleza que é a mediunidade. Mas a fascinação nos encanta porque o Espírito vem nos exacerbar o orgulho, vem falar que somos missionários, que somos mensageiros de Deus, e com a linguagem difícil, com a assinatura de nomes pomposos, eles nos enganam, provocando o isolacionismo, o insulamento. O médium já não aceita qualquer crítica, nada, qualquer coisa ele aborrece. E ele só escuta o seu mentor, entre aspas, e vai se isolando e se tornando cada vez mais vítima dos espíritos menos felizes. Inimigos do espiritismo, inimigos do médium, que o enganam, ou às vezes até por ignorância do espírito, porque muitos espíritos não são sequer espíritas. Desencarnamos e continuamos do mesmo jeito. Quem é católico, continua católico. Quem é evangélico, vai lá procurar já o encontro com Jesus. Ou quer ficar dormindo lá na cova durante muito tempo, esperando o juízo final. Outros são budistas. E assim por diante, há místicos, há espíritos com crenças diversas que nós respeitamos, mas que não podemos trazer para a casa espírita aquelas práticas estranhas, não porque sejamos contra, não há nada de errado com aquelas práticas, mas elas não são espíritas, em nome de defender a doutrina apresentada por Allan Kardec. Temos que preservá-la, temos que ser mais conservadores um pouco. As federativas têm o dever de ser mais conservadores, andar um passo atrás, não aceitar qualquer novidade, porque qualquer falha, qualquer erro, é o nome da doutrina espírita que está em jogo. Então, se quisermos usar regressão a vidas passadas, façamo-lo numa clínica de psicólogos, de médicos, que utilizaremos para isso, profissionais da área. Se queremos usar cristalterapia, cromoterapia, aromaterapia, quisermos fazer qualquer outra prática que seja diferente, utilizar pirâmides, qualquer coisa, de energização, não há nenhum problema.